Bruno 754 autorizado, posicionamento chama ataque. Local de pouso. Ok, quando visual informa. Mercedes 23, com os 15, controle 208. 208, Golf Lock. Controle Salvador, boa tarde, WebJet Mercedes 23, decolado, se escuta. Boa tarde, Web Mercedes 23, contato radar suba para nível 330, saída Momo. 330, pode voar, frota é presente. Aguarde, Web 6723. 1023. Controle, é o Papatão Golf Quilômetro. Capitão Golf Quilômetro, contato radar suba para nível 900, saída Coral. Ok, tem saída Coral, Golf Quilômetro. Capitão Golf autorizado, final ILS X-Way, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS X-Way, pista 1-0, vai reportar estabilizado no lote, Capitão Golf. Controle. Frequência livre, Romero Fica Bravo. Controle Salvador, 40, solicita liberação da restrição de velocidade TAP. É o TRIP 5240. Te autorizado, o TRIP 5240 informa que é o número 2 na aproximação, o tráfego precede está 11 milhas à sua frente. Tá sim. Controle Web 6723 recebendo aviso de tráfego. Na sua escuta. Gente, Web 6723, o único tráfego conhecido no setor é um helicóptero na final para pouso que estava mantendo 500 pés. O Web 6723. Obrigado, 6723. Gente, frequência livre, Romero Fica Bravo. Tráfego 240, desça para 3.000 pés, QNH 10 no 4. Descendo para 3.000, ajustado, 5240. Bom voo. Monopate, Índia Alfa, ponto de espera 118. Decimal 95, altímetro marcando 1014. 723, autorizado para o Tiabuco. Cinco 240, se possível iniciar a redução, 1809. Reduzindo 809, 5240. EB 6723, autorizado para o Tiabuco. Tiabuco, 6723. Do voo no 600? Prossiga. Ah, poderia confirmar a temperatura no aeródromo, né? 5-7 agora. 5-7, tá, obrigado. Paulo Vassari, 3-2-1 no meio, autorização 350, Fortaleza. Beleza, decola. Tá autorizado nível 370. Decola da 10, sai da Momo Frotte após decolagem, curva esquerda. Aciona 5460 no transponder, 1208, controle. Autorizado Fortaleza, nível 370. Aerovia Amperno do Lupo, 9, decola da 10, na saída Momo, transição Frotte, com curva esquerda após decolagem. Transponder 5460, controle 208, 3219. É mais correto ou chama quando o próprio puxa? Chama. Doutor, boa tarde, é o Papatango, Fox Tango Golf. Fox Tango Golf, continua a aproximação, pretende pouso na 10 ou 17? 10, Fox Tango Golf. Ok, ciente, aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização, Fox Tango Golf. Sabe, 6723, chame centro, Recife, 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. 2545, 2685, 5763. Sama 315, desça para 2 mil pés, que é legal, 1014. Primativo, descendo 2000. Avistado no 014, 6315. Vitor Índio Juliette, retorna a Salvador, é a Vera Cruz, Interlagos, QNH 1014, Vitor Índio Juliette. Senta, 240. Controle, o 35240, no lock visual. 5240, chame torre, Salvador em 18, decimal 95. 18 ao 5, boa tarde. Boa tarde. Vamos autorizar trem baixar travado. Torre Salvador, boa tarde, a trip 5240 no lock. Continua a aproximação, guardando autorização de pouso. Gente, continuando 5240, guardando. 754 decola, os 24, controle 208. Controle, boa tarde, no 754. Boa tarde, Golão 754. Colou no perfil da Puca Zipana. Golão 754, contato radar, suba para nível 390, sai da Puca. 390, perfil da Puca, no 794. Trisona 5 é autorizado para 2500 pés. Confirmando 6305, 2500. Afirmativo, vou chamar 6305. Foxtel Solos 2000, é o Luiz Olavo Salvador direito. O Salvador passaria do 2230. 50, Kennedy 10 no 4. Para o vento 130 graus, 101. Sente livre pouso 5240. Para conta, Suíça. Passaria do 2262, vitória da conquista, autorizado nível 180. Decola da 10, saída Arbor Left, após decolagem, Arbor, direto vitória da conquista. Após decolagem, curva à direita, 5462, o transponder 1208, sequestro do controle. Autorizado 180, decola da 10, Arbor Left, 11 direto, direita, 5462, 1208. Protegimento correto, chama quando pronto para o push. Já está aqui na remota 3, pátio 3, para acionamento. Acho que não vai precisar nem de pushback, senhor. Então, está autorizado o acionamento, me chama quando pronto para o táxi. Só para informação, eu tenho uma aeronave ingressando no pátio 3, fique atento à mesma, aguardando com a sua. Ciente, o 2-2, né? Falou que é 3-2 no meio, pushback, acionamento 2. 3-2 no meio, autorizado, pushback, acionamento, chama táxi. Autorizado, pushback, acionamento. Entendi, Juliette, controle. Fiz o Alcoa, né, que é a função 12 horas, ó. Posso pedir de aprovar na presente a rotação? Autorizado, Vitor, entendi, Juliette. Agradece, Júlio. Tá 35240. Atlético, seu solo faz 2-2, chama 2-9 só. 2-9. Estádio 35240, Adelso. RP5240, táxi de Alfa Kilo para o Pátio 3, quando eu atento o sinalizador. Alfa Kilo no Pátio 3, para atento 5240. Controlador, muito boa tarde, o Papa Romeo Mike é Corsa. Informação, reportarão no localizador 6395. E solicitar, vai necessitar, há necessidade de realizar push no Pátio 3 ou táxi da presente, quando pronto? Tá negativo no táxi da presente, seu autorizado. Sim, já tá pronto pro táxi? Confirme. Já está pronto para o táxi? Vai acionar agora. Gente, após quando pronto para o táxi, por gentileza, altere seu perfil de saída para Arbor, após Arbor, direto Elefa. Após, direto Conquista. Após, direto Conquista. Muito obrigado, senhor. Vai acionar. O Salvador, Mike Costa. Mike Costa, mantém escuta, por gentileza. Chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. 3295, 6 3 Vitor Juliette, chame Torre 1 no 8 decimal 95. 18 com 95, grato Júlio. Vamos 754, chame Centro Recife em 1 no 25 decimal 45. Alterno 1 no 26 decimal 85. 1 é presente, push drop no set, reforce estabilizado no final. Agradece, ainda Ju. Abraço. Valeu, meu brother. Torre Salvador Oceaner, 6315. 6315, voo autorizado, pistão no zero. Vento 1 a 50 graus, 7 nós, check 3. Baixado travado, está livre o pouso na pista no zero. 63. Ainda não chegou no meu sistema, vou entrar em contato com a SLS. Bom dia, 3805, November, para a cópia, Guarulhos. 05, Guarulhos, agora de cópia, November, confere. Quase. Alta 3206 para o táxi, 176, bordo, autonomia 4 horas e 5 minutos, alterna João Pessoa. Pessoa 45, confirma o POB, tem 3206? 176. Primativo índio no ponto de espera, chama torre 10895, altímetro 1014, bom voo. Gente, e ainda até o ponto de espera, lá 1895, 3206. Solo 3193, gate 1 para o pushback. Para o táxi, eu passaria do 2262. Estamos com 5-1, 4 horas alternando Salvador. 5-1, 4 horas Salvador, passando 2262, táxi via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre 1, 1-8, decimal 9-5, ajuste no 0, no 4, bom voo. Sente, parte principal, ponto de espera 1895, 1014, muito obrigado. O passaria 2262 apenas confirmando o perfil de saída Arbor após posição Elefa? Arbor após Elefa, após conquista. Gente, após Elefa vai prosseguir conforme a rota do plano, ok? Direto Obitude após vitória da conquista, ok? Afirmativo. Confirmado, tem um bom voo, passaria 2262. Ok, o TAN 3193, coordene com a equipe de solo após a passagem do ATR da Passaredo, iniciando o táxi a partir do PAT 3, após o mesmo estar livre para o chuveiro de acionamento, reporta táxi. Após passaredo do pátio 3, energia TAN 3193. Nosso Salvador é o 6305. Batista 90, vento 140 graus na hora. Livre alinhado, decolar 9032, amém. Solo Salvador é o gol 1806 para pushback acionamento. Sinale, Maquiluzulu, chame quando pronto para o táxi. Afirmo. Gente, aguarde. Guarda. Fala, Mike Costa. Mike Costa já foi entrado com a sala, entrado em contato com a sala de Salvador, aguardando apenas a notificação chegando no meu sistema, ok? Ok. Fala, Granier. E 14, via chegada para 2000 pés. Gente, tem condições de precisar radial a distância de Salvador? Tá 3205 Salvador Guarulhos, autorizado livre de voo 340, decolada 1-0, primeira curva direita, perfil da saída da Euleida após Leida. Direto posição Bridge, onde intercepta a rota Zulu no meio até Bravo até Zulu, após conforme a rota do plano. 5477 no transponder, o controle 120.8, tá 3805. Autorizado para Guarulhos, indo 340 para Zulu no meio. E é o seguinte, decola da décima curva direita, da Euleida, Bridge, ou para Zulu no meio e BH conforme. Transponder 5477 e o controle de saída... 119.35, é isso? Negativo, controle 120.8. Viu? Você só apresentou o plano de voo notificação? Ponto de acionamento pushback, portão 1-1, TAN 3205. Tamará. O Janeiro 6315, via Juliette, 08, ao portão. Via Juliette, na Porsche Chanel 6315 com a obstrução? Afirmativo. Portão 08. Correto. O gol 924 Machado 350 será coordenado. Novembro, informação em curso, aguarde para cópia. Vai dando conta aqui, que não lembra 924. O gol 906 na escuta. 06 na escuta do solo. Na escuta. Boa noite, 06, coordenação equipe solo, após o Airbus da Bianca passar a cauda, meia dúzia, o portão está livre, coordenação equipe solo, reporte para o táxi, gol no 806. Certo, após a passagem do Bianca, está autorizado, gol 1806. Júlio, Mike Costa. Mike Costa, pronto, cópia. Afirmo. Mike Costa, Salvador, Manati, decola da pista 17, primeira curva direita, corredor Axé. A frequência do controle 120.8.0125 é o transponder e o controle opera em 120.8. Mike Eco Oscar, coteja. Ok, autorizado, Salvador Manati, decola da 17, curva direita, correndo a Axé. O controle em 120.8 e o transponder 0125 para o Mike Eco Oscar. Correto, pátio 4, confirma o POB? 02. 02 a bordo, 108.95 para acionamento táxi. O Mike Eco Oscar com voo. 18.95 para acionamento e táxi, Mike Costa agradece. Paulo Golo 394, para sentido a Novembro, autorização Galeão. Confirme. Gol 1394, sentido a Novembro, autorização Galeão, posição é 5. Novembro confere, número 2 para a cota, 360 Galeão, gol no 394, aguarda. Guardando, 394. Mantendo 3.500, confere com o radar. Autorização para Natal. Natal, número 3370, com Novembro, confere, guarda de cópia. Guarda cópia, 1900, possível 390. 924, cópia. Matango, Juliette, Quebec, Kilo, prossiga. 24924. 924, autorizado para BCO, nível 350, via PMIS 58. Decola da 1-0 com a primeira curva à esquerda, preciso de saída pouca, atenção Caju. Se é conforme a transição de voo, transponder 5474, controle 1-2-0, sinal 8. Gente, autorizado Marcial 350, preciso de 5-8, preciso de esquerda, pouca Caju. 474-208, controle 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- área, pista 99, verificação. 394, cópia? 394, pronto, cópia. Bruno 394, autorizado para o Galeão, nível 360, via Pesulo 10. Decola da pista 10, com primeira curva à direita, seja da Euleda, após o abrigo, recebe da Pesulo 10 e sai conforme a rota do plano de voo. Transponder 5475, controlando 20 decimal 8. Bruno 394, autorizado Galeão, nível de voo 360. Decola da pista 10, curva à direita, saída da Euleda, após letra bridge, intercepta a Pesulo 10 e segue conforme o plano de voo. 5475, transponder o controle 1208, gol no 394. 1394, cruzamento correto, apaixonado para puxar fora. Vai apontar posicionamento 394. Para o táxi, o gol 1806, POB 133, 1h55, Salvador. 1806, POB 133, confirme autonomia e alternativa. 1h55, Salvador. 1806, utilizando o táxi, vai seguir o Airbus da TAM para o ponto de espera. No ponto de espera, vai chamar a torre 1-1-8-9-5, ajuste no 013, gol 1806. 1013, ajustado, seguindo a aeronave da TAM, na frente, gol 1806. Pronto, senhor estabilizou? No localizador, 6320. Corre, 118.95, bom pouso. 1895, 6320. Zero a bordo, Alterna Galeão, autonomia de 4 horas. Via Índia, no posto de espera, torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0-3, torre 3-1-9-3. Via Índia, com a torre no posto de espera, 1-0-3, obrigado. 3805, posição 11, posicionar. 3805, livre senhor, pode para táxi. Camarada. Gol número 00, pronto, copa. Afirmativo, pronto, copa o gol número 00. Gol número 00, autorizado para Natal, nível 370, via para o Zulu 10. Da sala da 10, com primeira curva à esquerda. Se sair da PUC, as funções de paz, transponder 5476, controle 10098. Autorizado Natal, nível 370 para o Zulu 10, decola 10, curva primeira, curva esquerda, PUCA, transição Zipa, 5476, responde 1208, controle 1100. No 600, correto, é baixão para puxa acionar. Ah, já pronto, puxa acionamento, 1600, posição 09. São 3193, mantenha. O Vitor Mike Quebec na escuta do controle? Machina M320, pouso autorizado, pista na 0, vento 1140 graus, 79. Livre pouso, pista na 0, 6320. Lima, aqui o Zulu do Pulo 42, corredor Share Control, 120, 8, bom voo. 1208, obrigado. Papai Uniforme, Tango Mike Serra. Tango Mike Serra, controle. Salvador, boa tarde. Lima aqui no Zulu, no meu pé, corredor. Lima aqui no Zulu, no meu pé, corredor Serra, porta Farol da Barra. Tango, Mike Serra, confirma a altitude. Através de Paripa negativo. Voa direto Paripa da presente. Abatango, Vitor Mike Quebec na escuta. Poderia efetuar uma ponte com o Vitor Mike Quebec e solicitar que o mesmo chame o controle? Cuidado, táxi, Mike Ecosque, chame para ingresso. Cuidado, estacionamento. Vitor Mike Quebec, desça para 1 no 1000 pés, o ajuste padrão. 2 minutos. Gol número 00. Afirmativo, a possibilidade de acionar a posição agora? Por conta de risco, gol número 00, aguarde para a guarda para puxa. Sim, aciona a conta de risco, chama na aguarda do puxa, no 00. Prossiga, Vitor Mequebec. No pés, desça para 1 mil pés, ajuste o padrão, Vitor Mequebec. Temos três tráfegos para a pista 17, o Vitor Mike Quebec e um tráfego na frente aguarda, agora mantendo 1.500 pés, está a 3 milhas.